Landinho, bate continência pro pretinho. Falando de amor. Eu paro, eu olho, eu penso e volto. A gente não teve nenhuma foto, nenhuma história pra contar. Com você não passei de fase, nós dois não tem além de quase. Era melhor eu me arrepender do que eu não arriscar. Mas eu nunca vou saber porque não quis tentar. O que me resta é existir. Se você ainda estivesse aqui, se nós dois ainda existisse, o que me mata é o sim. Se você ainda estivesse aqui, se nós dois ainda existisse. Diferente, nada ficava igual, mas o sim não altera o final. Landinho, o pretinho do repertório. Com você não passei de fase, nós dois não foi além do quase. Era melhor eu me arrepender do que eu não arriscar. Mas eu nunca vou saber porque não quis tentar. O que me resta é existir. Se você ainda estivesse aqui, se nós dois ainda existisse, o que me mata é o sim. Se você ainda estivesse aqui, se nós dois ainda existisse, se tudo fosse diferente, nada ficava igual, mas o sim não altera o final.